SDs. André SDs. O Moral de Ibicuara. De Ibicuara. Quando estou sozinho, eu penso em ti. Naqueles momentos lindos com você. Tudo que eu te fiz foi pra te ter. Eu não aguento mais tanto sofrer. Eu amo você. Peço por favor, te quero um pouco mais. Essa sua presença que me satisfaz. Eu quero me entregar todo só pra ti. Porque só assim eu serei feliz. Eu amo. Denis Santos, o magnata do forró, do forró. Quando estou sozinho, eu penso em ti. Aqueles momentos lindos com você. Tudo que eu te fiz foi pra te ter. Eu não aguento mais tanto sofrer. Eu amo você. Eu quero te ver. Te peço por favor, te quero um pouco mais. Essa sua presença que me satisfaz. Eu quero me entregar todo só pra ti. Porque só assim eu serei feliz. Eu amo.